Monte Sinai o povo esperou, e a tua glória desceu em fogo. A montanha tremeu com tua voz, o céu ecoou tua majestade. Chamaste Israel de povo santo, separado para te conhecer. Diante da tua grandeza, nossas almas se prosternam. Deus de glória, desce sobre nós. Tua presença é nossa vida, teu amor nos santifica. O som do trovão anunciou tua vinda. A nuvem cobriu o monte sagrado. Tu falaste com Moisés, como um amigo fala ao amigo. Tu és o Deus que busca o homem, o Deus que deseja habitar conosco. Deus de glória, desce sobre nós. Caminharemos em reverência, pois tu és o Santo de Israel. Deus de glória, desce sobre nós. Desce sobre nós. Caminharemos em reverência, pois tu és o Santo de Israel.